Big up my brother, big up my scotch, WKD Jones, DJ Cosmic, bigger things at one. You know how to lie them, coming from London, I think I have a picture for the microphone stand. Yes, I am. DJ Cosmic, check out www.mixcloud.com, WKD Cosmic, all of your selection. Musical, this make you jump and twist. And time it all run, Maurice. Sintilik iratia, iratxaioz bapo. Ostiralen saioa, asierarako. Nola joan gootedan, gaurkakin beharko. Ondo presta ezazu gau paserontzako. Run it again! Tell them we can bless it up again. I miss it. Jam it again! Jam him come for jam it back again. I miss it. Run it again! Run him come for run it back again. We can't afford to let this vibe go. You know what I'm saying? Bless it again! Tell them we can bless it back again. I miss it. Jam it again! Tell them we can jam it back again. I miss it. Run it again! Him come for run the place again. Him can't afford to let this vibe go. Yo, straight. Kosmik irratsaioa, zintzilik irrati libre. Jamaikan musika, uin libretan zer. Zorionak zintzilik irrati libreko lagunak, 40 urtez, adierazpen askatasunaren aldeko lanean, borrokan. This is Jah, El Emperor, Selassie, I the King of Kings. Through our fullness, up to express, Jah Jah that I know now. Bad boy sound and this and bad boy sound. Bad boy sound and this and bad boy sound. Jump and sound and me say sound like clown. Bad boy sound and me say him run the town. Ready feed it, me say we ready feed it. Ready feed them because I'm pure problem. Brrr, ready feed them, me say we ready feed them. What? Tell you! Yeah. Wait. Then we shoot up your brother. Box up your mother. Lock your inner self here. Split with piece of grabber. Disappear abracadabra. Them a backstabber. Crab in a barrel now want to climbing up the ladder. Them no care, them just a spray. Be a shot a stray. Police a bus here, care. Yeah, man, I saw them here. You check it in your sense and say, herb. Herb is a plant. I mean, herbs are good for everything. We are the conquer. We are the conquer. We are the conquer. Born conqueror. We are the conquer. We are the conqueror. We are the conqueror. Born conqueror. Play a tune, play a tune. Big up all the jungle selector. Big up all the rude boy selector. Big up all the jungle selector. Big up all the jungle selector. Boom! Abuma, yeah! This is Mojo Mountain and you're tuning to the Yellow Kid. Yellow Kid, come cross and lead them soul fast! My sound come for murder all sound. My sound and the talk of the town. On your way up and me say on your way down. Down to test, brr, my sound. My sound come for murder all sound. My sound come for slaughter every sound. Death, kill enough sound. Run them out of town. Hello, you are listening to Sinchilic Radio on 100 FM. Keep listening for the greatest tunes you'll hear all day. Fire burn them! Now, brothers and sisters, good night. I hope you're feeling all right. Now, here's Michael Campbell, to make it all right. Oh, my gosh. The music just turns me on. Yeah, look at the punta patings, other things. This is looking at me, Christian life brings. Yeah, look at the punta patings, other things. This is the one my boss I meant like a chink. Yeah, look at the punta patings, other things. This man goes can't fit them, lose them. Fire them on the punta patings in the mix. Get your business fixed. Bless up! Just a born fire upon the wicked, you know. Just a born fire upon the wicked. Just a born fire upon the wicked. Just a born fire upon the wicked. Almighty God, yes, me have to love you. Almighty God, me not go stop serve you. Almighty God, stitchy I go praise you. Almighty God, yeah, lucky that thank you. Yet them get with man. Run with it, yellow kid. Now this station rules the nations with version, says the man called the Yellow Kid. What's up, kid? Yeah. I will come from Yellow Kid. Why sweet your waist? The herbs is healing of the nation now. He gives I a positive vibration, yay. T'was there from the beginning of our nation, whoa. And now it hasn't passed this generation. I'm gonna say this is working on the Black Emperor in tune to Yellow Kid. Yeah, Rastafari. Boy, Yellow Kid, boy, sweetie. Boy, the baby alive. Because you have seen the hope in our heritage. Was written, the older writ, Psalms 37, by the rivers of Babylon, where we sat down. Yea, we wept when we remembered Zion. We hung our harps upon the midst of the willows thereof. Tengo una flor, la tengo que cuidar, y cuando sea grande me la voy a fumar. Yo tengo una flor, la tengo que cuidar, aunque sea ilegal para mí es medicinal. Porque ya todo locura cuando me pinta la locura. Porque ya todo locura cuando me pinta la locura. Y me da felicidad, y me da felicidad, y me da felicidad. ¿Y cómo dice? Tienes los ojos colorados, tratan de drogado. Para mí que fuman chas. Sin Civic y Ratia, Cosmic Producciones. Number, number, number, secret, secret, number, number, oh, yeah. King Selassie, Almighty God. We have the chance, so we say, Moses, Moses, Moses are the fire burning, Moses are the fire burning over here. criminal. Hola, hola, buenas tardes. Wish Kunz Cosmic TNFM Rentería, Sentir e Gratia. É, aqui sou eu, seu Zé, do Pelourinho, dos bem-aventurados Roots Reggae. Bom, é, quando eu cheguei por aqui, por Euskadi, eu notei que era como uma tribo, estava muito legal e me senti muito bem. Pero voy a hablar en español para que la gente entienda un poco más de lo que estoy hablando, porque muchas veces hablamos en portugués porque sabe que aquí está, es una radio internacional donde se escucha de todo el mundo. Y voy a hablar un poco sobre la historia de nuestro trabajo. Mi nombre es José da Silva, más conocido en Bahía como Seu Zé, de los bienaventurados de da Rocinha de Pelourinho. Bueno, tenemos un trabajo en Brasil y ese trabajo es un trabajo más social que un trabajo profesional. Por eso no tenemos discos, no tenemos nada, porque nuestra intención es que las personas escuchen un mensaje que sea real, verdadero. No trabajamos con músicas que habla de reina y de reyes, porque nosotros fuimos ahí esclavizados por las reinas y los reyes. Y tenemos un repertorio que habla de la gente de ahí. La Rocinha del Pelourinho era una zona donde había mucho, mucho reggae. He creado un espacio donde todos los viernes teníamos mucha gente, fue mucha gente de todo el mundo ahí. Y de ahí salieron varios nombres, como Edinaldo Sá, Lula, Raiz Carlos, Moisés y otros nombres. Ahora estamos con una nueva formación. La formación es una formación muy original ahí, y las personas ahora están cantando sus propias canciones. Siempre cantamos nuestras canciones, pero he decidido de un momento para otro que hay muchas canciones buenas y que merecían que fuera hecha unas unas versiones en portugués, porque como ahí se habla en portugués y la gente no entiende muy bien otros idiomas por falta de conocimiento, porque esa es una cosa que hace siempre Babilonia, dejar a la gente sin conocimiento para luego dominarles. Y hay mucha gente ahí que ahora mismo en Brasil hay nazis negros y son cosas así bizarras que nosotros si no trabajamos, hacer un trabajo bien especial, no vamos a conseguir nada. Estoy aquí con mi amigo Catita, que es de Pernambuco. Hola, Catita. Aló, aló. Beleza, buen día, buena noche, buena tarde. Você que está escuchando aquí a radio. Cosmic y Rast, Whisky Chutnis, Cosmic TNFM, Rentería. Sentir y Guerratia. Ahora Catita va a hablar sí. Un poco en español con vosotros para que entienda el público de España y de Euskadi. Pues aquí llevamos a Zé, ha llegado aquí, he conocido a Zé hace 2006 y ahí empezamos con, me llamó para dar continuidad del trabajo, ¿no? Con él, ayudarle al proyecto y ahí estamos, ¿no? La tribu aquí en Euskadi desde 2006. Y ahora Zé vuelve aquí a Europa para hacer un poco de bueno, hacer música, hacer reggae y aquí estamos para enseñarle lo que tenemos. También tenemos representantes de América del Sur, como el compañero de Venezuela que está aquí, que es el del viento. Venezuela sigue en la casa. Estamos aquí con mi pana Zé y Brasil. Ayer nos conocimos por ahí en la calle y hoy estamos por aquí. Nada, la música siempre es la unión, ¿no? Y nada, Venezuela, Brasil, hoy en día aquí en la radio, Euskadi, Rentería. Metiéndole un poco, adornándonos un poco por aquí, hablando de los temas de lo que pasa en nuestro continente y nada, sacando la cara. Y tenemos unos temitas por ahí pendientes por hacer. Nada, nos estamos conociendo. Vamos a empezar a hacer un par de cositas por ahí, así que se vienen cosas aquí con Brasil, Venezuela. Está bien. Pero todo eso que estamos haciendo aquí es una nueva fase que tenemos intención, queremos ver si conseguimos llegar a Benicassi, a Rotonton Sunsplash y ahí con Cosmic y nosotros, los bienaventurados ahora internacionales, tenemos esta línea internacional de los bienaventurados. Y lo que queremos ahora, en este momento, es pasar unos temas. Y voy a empezar con unas versiones que yo tengo. Y que vaya, porque ahí en Brasil la gente no habla inglés, no habla nada. Muchos, la mayoría habla portugués o brasileño, porque portugués, nosotros no entendemos los portugueses tampoco. Bueno, así es. Entonces, fire! Velhos piratas nos sequestraram e nos levaram no navio negreiro. Depois de muita surra, nos amarraram num pau. Mas eu sou da resistência, sou criatura, filho de Jah, e sigo nessa geração triunfantemente. Me ajude a cantar canções de liberdade. Eu só quero ser livre. Canções de liberdade. Canções de liberdade. Liberte-se da escravidão mental. Só você mesmo pode se salvar. Não tema energia atômica, pois nada disso pode o tempo parar. Parem de matar os profetas, porque eu não vou ficar aqui sentado com o telefone na mão, vendo esse filme passar. Me ajude a cantar canções de liberdade. Só quero ser livre. Canções de liberdade. Canções de liberdade. Liberte-se da escravidão mental. Liberte-se da escravidão mental. Só você mesmo pode se salvar. Ai, não teme energia atômica, pois nada disso pode o tempo parar. Parem de matar os profetas, porque eu não vou ficar aqui sentado com o celular na mão, vendo esse filme passar. Me ajude a cantar canções de liberdade. Eu só quero ser livre. Canções de liberdade. Canções de liberdade. Canções de liberdade. Pois é, galera, liberte-se da escravidão mental, hein? A escravidão mental é terrível. Agora mesmo estou com um problema. Estou falando em português porque os brasileiros têm também que saber que estamos com um problema com reggae aí. Estão discriminando o reggae e associando o reggae a drogas. E eu não quero que passe isso, porque se nós que trabalhamos com reggae somos associados a drogas, vai ser muito mal. Porque eu acho que erva não são drogas. E não pode comparar uma coisa com outra. Bueno, el problema todo em Brasília é que la gente vê los rastas como si fueran marginales. Principalmente em mi barrio, Pelourinho. Em Pelourinho, nós estamos aí, temos uma ideologia, algumas pessoas. Pero estamos sendo machacados ultimamente em Brasil pela extrema derecha, por grupos de gente que está todo tiempo machacándonos y no quieren que nuestra cultura, la cultura rasta, siga viva en el Pelourinho. Tanto es que todos los grupos, todos los bares que tienen reggae fueron sacados de dentro del casco viejo y fueron puestos para fuera en sitios como si fueran rincones, como si fueran guetos. Está ahí Wilson, está Bigode, está mucha gente que... Gente boa que estava aí, la buena gente de verdade, de reggae, não está aí mais. E os bares de reggae estão bem arrinconados. Estão todos na Rua das Flores. E agora não querem que eu haga mi reggae também na Rocinha, que dizem que reggae, sabe o que passa com reggae? Sempre vem... Pero o que está passando agora aí é uma coisa para provar que reggae não tem nada a ver com drogas. Nós outros todavía não começamos o trabalho, é que eles estão assimilando a droga, e ayer e hoje está entrando pessoas aí com fuzis, perguntando o que passa, o que está passando aqui, e essas pessoas não são de reggae. Estão de outro tipo de música, se chama sertaneja e outros tipos de canções que não tem nada a ver. Bueno, pero isso sendo assim, se seguir assim, afinal nós não temos um líder aí, a gente só canta reggae para ganhar dinheiro, não há uma pessoa que esteja interessada, ou seja, as pessoas que estão aí não estão interessadas em se juntar todos os rastas e lutar por um espaço comum, que é o espaço que é criado um espaço para todos, e agora querem acabar esse espaço, onde qualquer poderia chegar e cantar sua canção e apresentar seu trabalho, teníamos bateria, teníamos tudo. Bueno, sendo assim, vamos... Adelante. A ver o que passa. DJ! Cosmic, el internacional DJ Cosmic. Fire, fire, fire, fire. Cidade de papel, cidade de papelão, cidade de papel, cidade de papelão. Hey! Eles chegaram, escopetas e espada, dando tiros e porrada, assaltaram o lugar. Mataram índios, estruparam e roubaram, e agora eu lhe pergunto quando isso vai mudar. Trouxeram os negros e com eles o chicote, pelourinho era um barrote para o negro apanhar. E hoje somos todos descendentes, sem comida, sem escola e sem casa pra morar. E agora vem vocês dizendo onde é que nós devemos morar. Tá comandado por neofascista. Se dizem de esquerda, se dizem de direita, mas ninguém diz que é progressista. Eu não entendo como é isso, nunca vi gente pobre assim, que não se juntam para nada, tão querendo acabar tudo, tudo que é cultura que é ruim. Ha! Mas se fosse um sertanejinho, não sei o que diriam eles, diriam eles, diriam eles, diriam eles. Ha! Enquanto isso, a gente de lá está morando na cidade de papel, de papelão, cidade de papel, cidade de papelão, cidade de papel, cidade de papelão. Se você falar fogo na Babilônia, vai ser preso e condenado e levado pra colônia. Aí vai ser mais fácil desviar toda a atenção, esquecer toda a miséria e toda a corrupção. Aí vai ser mais fácil desviar, desviar, desviar, desviar, desviar, desviar. Aí vai ser mais fácil desviar toda a atenção, esquecer toda a miséria e toda a corrupção. Ha, ha. Camará! Ei! Ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, epa! Já tu sabes, Venezuela, vamos a improvisar, ei, ei, ei, ei, ei. Hoy mi alegría se convierte en lágrimas, viendo mi pueblo como desanda por el mundo, derramando lágrimas, adaptándose a los climas. Hoy mi bebé, adaptándose a los climas. Mientras estos hijos putas se van de vacaciones a las Malvinas, ya se les olvidó cuántos jóvenes y ancianos murieron en las marchas del centro y de la zona andina. Dime a quién debo quejarme, que callado no puedo quedarme. Si me quejo al Dios Supremo, ¿será que puede ayudarme? Solo tú mi lápiz entiende la rechera y el dolor con el que escribo. Con el dolor que escribo. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. DJ Cosmic. DJ Cosmic, bem-aventurados Roots Reggae Internacional. A ver se vamos estar no Rontonton no 2025. Queremos estar por aí, hein? No vídeo de nós. Ah, reggae de Oscar, reggae del Pelourinho. Ué, compadre. Bueno, buena gente de Oscar. Buena. Nuestra cultura es una cultura muy rica, una cultura, una mezcla de cultura indígena con cultura africana. Y ahí en esta mezcla de cultura fue creada la capoeira. Y existen varios tipos de capoeira. Una contemporánea, que es la capoeira regional, que es salto, volteretas y tal. Y hay una capoeira llamada capoeira angola. La capoeira angola fue creada por los negros para defenderse. O sea, no es una, não há acrobacia e é uma luta de verdade. A capoeira Angola é a verdadeira luta. E quando eu cheguei a DJ Brasil aqui, empecé da classe de capoeira, traí daquele mestre Lua Rasta, também traí do mestre Bira Reis e mestre Marcelo, também Marcelo Angola estuvo aqui, e outros maestros. E como é uma cultura muito rica, a cultura de Bahia, as mesclas que temos aí, o reggae também entra, porque havia um bar de Dona Alzira em la calle João de Deus, no Pelourinho. Esse bar era um bar que, onde estávamos aí, nos reuníamos nos anos 70, os rastas, muitos rastas estávamos aí, e de aí, logo com o tempo que se ha morto Dona Alzira, seu filho Albino é uma pessoa que também está aí no reggae com todo, tem um grupo, um bloco de carnavales chamado el bloco de reggae de carnavales, el de Albino. E como temos uma cultura muito rica em reggae, eu creio que o que estão fazendo com nós não é justo, sabes? Estão querendo apagar el reggae, não querem saber de reggae. Mas eu tenho outro grupo, tenho um grupo de percussão que se chama Percussão com Repercussão Social. Se chama La Tribu. La Tribu está aqui e está aí. Mas como foi falar de la gente que estava comigo, que são gente muito pobre, que não tem recurso, que não tem nada, que não tinha casa? Luz del governo me ha dicho que aí não havia nadie, sendo que eu vivo aí. E falava comigo, com outra pessoa, pensando que nós éramos pijos de algum sítio, que éramos de outro país. Eu lhe disse que sim, pero que há gente. E eu vivo aí. Então, eu decidi cambiar o nome do grupo aí. Aí é a tribo, pero também se chama Luz Invisíveis, porque nadie mira para nós. Estamos sempre tirados. E agora que fizeram nas casas, passaram o trator em minhas duas casas, tinha duas casas. E aí umas tias de um órgão chamado CONDER, do governo do estado de Bahia, que está tratando como se fôramos perros, sabes? Então, o que passa é que a única forma de protesta que temos é o reggae, porque com o reggae que cantamos, quando nos dão um micrófono, falamos o que queremos. Por isso, aí em Bahia, não cobramos nada para a nossa atuação. Quem quer reggae grátis, llámanos, pero el micrófono es nuestro y no tenemos que ser censurado por nada. El micrófono es nuestro. Si quieren pagar, nos paguen. Si no quieren, tampoco no estamos ahí, no somos mercenarios y no estamos en el reggae para eso, porque el reggae no fue creado para eso. Pues son canciones y movimientos sociales. Creo que Bob Marley estaría muy triste si viera unos rastas que hay ahí en Bahía que dicen que son rastas de derecha. De derecha para mim era Hitler, era Mussolini, que ocupou a Etiópia, invadiu a Etiópia. Mas assim mesmo, esses rastas que têm pelos que vão no tornilho. Vão ao pé, os pés têm pelos muito grandes, mas o cérebro muito pequeno. O sea, gente com pelos grandes, então para ser rasta não necessita que tu tenha pelo. Tu pode ser um rasta calvo, imagina um tio calvo quer ser rasta, não pode ser rasta porque é calvo. Oh, aí não pode. Todos são rasta, depende. Rasta não é pelo, são a atitude das pessoas. Então, isso é amor. Então, tu tens que ter amor para poder conseguir as coisas. Assim é. Então, vamos, DJ! Solo amor. Si tú tienes amor en el corazón, tú consigues todo. DJ Cosmic, Internacional DJ Cosmic. Falta un porrito, ¿no? Estou te amando e quero você pra mim, pra te amar todo dia e toda noite também. e fica juntos, vivendo no mesmo lugar, dividindo tudo, dividindo o teto na minha cama de solteiro. Deus mandará o pão. É amor, é amor, é amor, é amor que eu sinto. É amor, é amor, é amor, é amor que eu sinto. Ah. Agora eu sei, eu já sei, eu já sei. Agora eu sei, eu já sei, eu já sei. Ah, que sou afim capaz de descentar na sua cama ou em sua mesa. Churu tchu, churu tchu, tchu, churu tchu, tchu. E fica juntos, vivendo no mesmo lugar, dividindo tudo, dividindo o teto na minha cama de solteiro. Deus mandará o pão. É amor, é amor, é amor, é amor que eu sinto. Amor, amor, amor, amor que eu sinto. Ah. Agora eu sei, eu já sei, eu já sei. Agora eu sei, eu já sei, eu já sei. Ah, que sou afim capaz de sentar na sua cama ou em sua mesa. Tururu tchu. Tchururu tchu, pra te amar. E fica juntos, vivendo no mesmo lugar, na rocinha, na rocinha do pelo, do pelo, do pelo, do Pelourinho, Salvador, Bahia. Red Roots Rag. Bueno, galera, é amor. Mira, eu digo que eu não sou religioso, porque eu sei que a maioria dos rastas são religiosos, mas eu venho de uma linhagem de indígenas. Eu sou da tribo dos Kiriris, estive vendo. Sou neto de personagem chamado Pedro Tibúrcio. E em minha família, tenho netas com gente que é parente de Maria Felipa. Ou seja, minha hija é parenta de Maria Felipa, uma guerreira da isla de Itaparica. Porque todos os negros de Itaparica que se acaba seu nome em Oliveira são parentes de la guerreira essa. Era uma tia que salia remando 13 quilômetros até Salvador para pelear, jogar la capoeira com os negros e com as pessoas que estavam aí no mercado. Havia mercado modelo antes onde ia essa negra. E essa negra é muito famosa. É uma negra itaparicana que ha ganado uma parte da guerra contra os portugueses. Como ha ganado la guerra? Aí temos uma hierba chamada cansanção. Esta hierba é como a ortiga, pero muito pior que a ortiga. E as tias juntaram as tias, 20 poucas tias, e estavam os tios aí com o barco que queriam entrar em la isla porque haviam escapado de Salvador e tal. E a tia essa subiu, pôs a falda para arriba e deixou aparecendo a perna, e os tios aí mirando, e venia com o cansanção em la mano. E os tios empezaram a quitar os pantalones e tal, e mandou que quitar. Quando os tios quitaram os pantalones, aí as luatacus atacaram com os cansanções. La ortiga essa, que é muito forte. E os tios tiveram que marchar porque não puderam com a guerra com as mulheres. Vê como são as coisas, não? Uma penha de mulheres. Então, temos que agradecer muito às mulheres aí também. Por isso aí, se bem que vivemos em uma cultura muito, muito machista, sabes? Que a gente não respeita as mulheres e tratam as mulheres com muito desprezo. Mas o reggae, ao menos de minha parte, da parte de meus amigos, respeita muito as mulheres. As mulheres têm que ser respeitadas. Porque os homens vêm de mulheres. Vêm de mulheres. Então, temos que respeitar muito as mulheres. Então, isso é uma parte da história da capoeira. E a capoeira angola é arte, não há voltereta nem nada, mas tu haces a capoeira como se estivesse falando com o outro. E afinal, tem muita gente aí que faz reggae e capoeira. Porque a capoeira te deixa ligeiro, tu te quedas mais tranquilo e tal. E mira, e como é chegado aqui? E eu sei que aqui não é o inferno, tampouco é o paraíso, sabes? Eu he passado por alguns problemas, como recentemente em Barcelona, que he entrado em um super e he cogido uma barra, uma baguete, e quedei na mão buscando onde havia queso, e he cogido um carrito, deixado a baguete no carrito, e fui buscar o queso. E ha venido uma senhora e me perguntado: oye, onde has metido, pode sacar? E eu: quê? E metido que? Que sim, que estava em tua mano. E que estava em mano? E corri del queso aqui agora. E la baguete. E la baguete em sua frente aí, no carrito. E eu dizia: que baguete? Que baguete? E onde está la baguete? Bueno. E eu empecé a quitar a roupa. E iba a quitar toda a roupa para enseñar la baguete onde estava. Pero não chega a esse ponto. E lá final la saquei o móvel. E la filmei e hecho uma denúncia e tal. Pero isso tem que acabar, sabe por quê? Porque os imigrantes, nós outros, somos imigrantes. E como em todo país, há gente de todo tipo, sabes? Aí temos muitos imigrantes, temos muitos imigrantes. Eu sei que a maioria, todos os imigrantes têm uma história parecida com a minha por aqui. E como passou isso comigo, eu sei que já passou com muita gente. Aqui em Euskadi, eu não vejo isso. E eu me identifico muito com Euskadi porque eu não vejo isso. Entro em todos os sítios... Tranquilo. E foi tranquilo, não passa nada. Pera, em Barcelona passado comigo, em Madrid passado comigo. Então eu decidi que há uma canção de Jaffa Cole, sei que a gente conhece Jaffa Cole. E Jaffa Cole fez uma versão de American in Paris, em Paris, e que se chama African in Paris. Então dessa canção eu fiz uma versão em português. Um baiano em Madrid. Imagine que não passa um baiano em Madrid ou um africano. Bueno, então decidi criar uma versão aí. Agora DJ Cosmic vai ajudar-me aí. DJ Cosmic! Yeah! Vamos lá! Amanhã eu te escrevo desde aqui, do bairro de Lavapés. Foi pouco quem me abrigou aqui com carinho e atenção. Muita gente numa casa só, mas não falta nada aqui. Não é inferno, paraíso aqui, sendo um baiano em Madrid. Oh, a verdade é que por aqui é outra, sim, sou um baiano em Madrid. Oh, a verdade é que por aqui é outra, sim, sou um baiano em Madrid. Pensei em ir pra Portugal assim, Zezinho me disse assim: te chamaram de Brazucali, decidi ficar por aqui. Sou Euskadi, Barcelona, sou estrecho de Gibraltar. Pero sé que yo no soy de aquí, pra mi tierra yo volveré. Oh, a verdade aqui, por aqui é outra sim. Sou baiano em Madrid. Oh, a verdade aqui, por aqui é outra sim. Sou baiano em Madrid. Slag, DJ Cosmic, ah! Seu Zé, bem-aventurado do Pelourinho, estamos aí, hein? De domingo a domingo aqui, eu só faço trabalhar. O salário é muito baixo pra mim, porque eu não tenho papéis. Me chamaram puto negro aqui, quando eu iba volver. Eu me sinto um Vini Júnior aqui, não sou mono, eu sou seu Zé. Oh, a verdade aqui, por aqui é outra sim, sou baiano em Madrid. Oh, a verdade aqui, por aqui é outra sim, sou baiano em Madrid. Oh, a verdade aqui, por aqui é outra sim, sou baiano em Madrid. Oh, é uma verdade aqui, pois é. É, muito buenas, está aí, né? É a versão em português que estamos fazendo aí, vamos tocar isso. E queremos ver se nos dão a oportunidade no Rotonton, porque eu vejo que há muito tonton lá, mas nós outros também queremos estar com os tontons. Não somos tão listos assim, queremos estar aí com os outros. Assim, então, amor, que é o caminho. É o caminho, não? A ver se abre o caminho para nós outros. Aí, que passa? Estamos aqui, os bem-aventurados e DJ Cosmic aqui, que DJ somos... DJ Cosmic. É. Yeah. E vamos ver o que passa daqui para adelante, não? A ver, estou aqui, não vou quedar muito tempo, porque eu tenho em Brasil que uns trabalhos sociais. Meu trabalho social é muito silencioso. Não é uma coisa, são coisas que tu tens que buscar as pessoas que estão realmente com problemas sociais graves, como gente que sua família não quer saber nada de fulano, nem de cicrano, nem bedrano, e essas pessoas, nós outros os apoiamos para algumas coisas, incluso ajudamos de como podemos. Não pedimos nada a nadie, porque sabemos que nadie dá nada para nadie, pero nós outros não vamos estar nesta de, ah, nadie não me dá nada, eu não vou dar nada a nadie. Então, o que hacemos é compartilhar, como dissemos aí. E que hacemos é isso, na ideia, na verdade, é uma ideia social, ajudar as pessoas, tanto que esse espaço que eu tinha era aberto para todos, todos, qualquer que tiver uma canção que quisera cantar, nós outros abrimos o espaço. E foi muita gente aí, como Macionílio, Camafeu Tauá, que está aí, que é um astro de reggae de Pelourinho, Camafeu Tauá. Tá, tem, há muita gente, muitíssima gente, muitíssima gente. E essas pessoas atualmente não estão sem um sítio para fazer uma canção nem nada, porque é como eu havia dito antes, há gente que tem privilégios, negros, que tem muitos privilégios e tem medo de estar com nós outros, porque crê que nós outros estropeamos sua relação com o governo e com a elite brasileira. E nossa intenção não é estar com a elite brasileira, nossa intenção é estar com a gente normal, porque somos gente normal. Se bem que quando passo na calle, a gente me conhece e vem. Sempre que me conheces, é a gente que vive na calle, porque minhas canções, em geral, hablan deles. E sempre estamos com o social, sabes? E tenho canções que são vistas por eles que... Não são canções evangélicas, porque na verdade eu conto histórias diferentes, distintas da que está na Bíblia, mas com os mesmos personagens. E são a história que os personagens são favelados. Es la María, que es la madre que tiene un hijo, y luego José, que es un tío que vive ahí vendiendo cosas en la calle, y el niño siempre se llama Jesús, porque el pobre tiene manía de poner nombre de santo en los hijos. Y al final, mira, no final el Jesús acaba siempre con un final muy trágico, no como antiguamente, porque ahora la policía te juzga en Brasil por el color. Te mira, si tú eres blanco y tal, no pasa nada, no pasa nada y pasa todo, ¿sabes? Y estamos sufriendo mucho con el racismo ahí. La gente piensa ahora mismo ha salido un presidente que está para ser preso. Y hay gente que está creyendo. Yo, la verdad, no soy ni de izquierda ni de derecha. ¿Por qué no soy de izquierda ni de derecha? Porque eso fue inventado en Francia. Yo no voy a seguir la regla de los franceses y de la política francesa. Yo soy progresista, porque en la bandera de Brasil está orden y progreso. Yo soy progresista, no soy ni de izquierda ni de derecha. Eso ya decía, ya ha dicho Jaffa Cole en una canción, que antiguamente había sulista, nortista, que no había sulista ni nortistas, pero ahora está todo dividido. Y eso, la situación es esa. Bueno, gente, si algún día vosotros queréis ir a Brasil, te dejo mi teléfono para que me llame, para nosotros hacemos una visita a las favelas y verás que la gente de la favela, muchos incluso que están ahí armados, no tienen condiciones de comprar un fusil, que están ahí. En los Brasil y los fusiles está siempre USA. Isso quer dizer que os fuzis e as armas que estão mandando são os americanos com a intenção de desestabilizar nosso país. Eles querem fazer o mesmo com nós outros que estão fazendo com Venezuela. Porque, mira, eles querem o petróleo de Venezuela e para eles são todos que o governo é isso, é o outro. Mas a verdade não é essa. O Maduro ha dicho sim, que ele passa todo o governo ao que está aqui. Pero la concesión del petróleo y de las riquezas naturales del país van para Rusia y China. Nadie quiere más Venezuela. Ahora solo quieren matar Maduro y cosas así. Bueno, yo creo que si son de derecha, que si quieren y gustan muy de derecha, aquí tienen que ir a Argentina ahora, porque ahora ahí está Milei. Milei es muy bueno, es un tío muy listo y está haciendo todo muy bien. Y el presidente anterior nosotros quería cortar el sueldo, 30% del sueldo. Y hay un montón de gente que está, el mito, decía, estamos en un mundo de locos. Al final no son locos los que usan drogas, los locos, la verdad, son esa gente que está ahí con esta historia de bombas en Brasil. Hay bombas. Hay gente queriendo matar al otro por políticos de derecha, porque dicen, soy de derecha, y quieren matar a la gente porque qué quieres de izquierda. Si tú eres pobre y tienes un conocimiento, poco vivirás ahí, porque entre la policía y los fachas estás jodido. Porque la policía, cuando mira a un negro, lo mete en el suelo y luego no pide perdón ni nada, pero los blancos están disparando en la policía. Como muchos políticos, cuando va la policía a pillarlos ahora porque está yendo preso un montón. Lula está quieto, Lula no está haciendo nada, pero el Supremo Federal está metiendo en la cárcel todos los golpistas que intentaron el golpe. Bueno, entonces si vosotros van a Brasil y quieren conocer una historia real, invito vosotros a venir. Yo invito y voy a estar con vosotros si quieren ir a una favela, conocer si la realidad de la favela, porque la realidad de la favela es otra. Quem vive em favela não tem pistola nem fuzis. Quem está aí são os trabalhadores de los tios descendentes de colonos. São neocolonialistas. Então, gente, já sabe, não? Qualquer coisa, estamos tranquilos. DJ! Pois bem. Bueno, a ver. Yeah. cidade de papel, cidade de papelão, cidade de papel, cidade de papelão. Eis que Babilônia tentou fazer nossos irmãos de escravos, nos negando comida e dormida, que era direito nosso. Eis que Babilônia nos negou escola, porque se educados seríamos grandes problemas pra eles. Ah! Eis que Babilônia proibiu o uso de algumas ervas que davam semente conforme a sua espécie. Ha! Contrariando a palavra de Jah, ao contrário do que dizia Jah, Rastafari, cidade de papel, cidade de papelão, cidade de papel, cidade de papelão, cidade de papel, cidade de papelão, cidade de papel, cidade de papelão. Eis que Babilônia fundou uma cidade de papelão na Baixa dos Sapateiros. À noite vocês vão ver. Vá lá, se tiver coragem, meu irmão. Contrariando a palavra de Jah, Jah Rastafari, cidade de papel, cidade de papelão, cidade de papel, cidade de papelão. Mas se você falar fogo na Babilônia, vai ser preso e condenado e levado pra colônia. Aí vai ser mais fácil desviar toda a atenção, esquecer toda a miséria e toda a corrupção. Aí vai ser mais fácil desviar toda a atenção, esquecer toda a miséria e toda a corrupção. Aí vai ser mais fácil, aí vai ser mais fácil, aí vai ser mais fácil, cidade de papelão. Buenas, buenas, buenas, buena gente. Esta canción es para la gente que vive en la calle. El refrán quiere decir ciudad de papel y ciudad de cartón. Porque las tiendas quedan abiertas durante el día, pero cuando cierran las personas van para debajo de las tiendas y hacen como ciudad. Tú pasas y ves mucha gente durmiendo en la calle. Entonces esa es una cosa que nadie, la gente pasa y hacen como si las personas fueran invisibles. Yo no, voy ahí muchas veces paro y hablo con ellos. Por eso que la gente muchas veces me conoce en la calle. Un tío mismo hablaba conmigo, ya, yeah, ¿qué tal? Uy, llegó hablando conmigo, ¿qué pasa con el tío ese? Y tú no me conoces. Yo no me acuerdo bien de ti, pero creo que tú conoces mis canciones. Sí, sí, sí. No me recuerdo de mí. ¿De dónde? De la cárcel. Yo de la cárcel, quedó todos mirando para mí, de la cárcel. Yo había cantado en la cárcel, pero no tenía que hablar nada, no. Nosotros quedaron mirando y fueron se apartando de mí. El tío blanco, todo lleno de cadena y lleno de reloj nuevo y tal, pensaron seguro que él era mi abogado. Y yo que era, yo, de la cárcel, me acuerdo de ti, porque estaba preso ahí. Yo fui a hacer un espectáculo en la cárcel, que siempre hacemos eso, porque la mejor forma de cambiar a una persona es hablando. Tú tienes que hablar y ver que a veces la gente piensa una cosa y venden para ellos en Brasil un paquete con un agujero. Y ese paquete, cuando tú vas andando, vas perdiendo cosas y esas cosas que van perdiendo no se recuperan nunca. Y para tú conseguir alguna cosa, tú no puedes seguir haciendo un agujero, porque cada vez que tú sacas la arena, el agujero va quedando más grande, y luego tú no puedes salir del agujero, tú estás dentro porque no tienes cómo salir. Y tenemos que hablar eso con las personas, y es para eso que fue creado el reggae. La gente que hace reggae ahí, hablando tonterías, yo veo muchos reggae ahí, yo no doy mucha opinión porque la gente cree que que deja el pelo crecer, que habla unas tonterías, que hace un reggae y unas versiones de reggae que no tienen nada a ver con la originalidad. Pero yo creo que va a cambiar eso, ¿eh? Porque Salvador es la ciudad de reggae. Tenemos un festival, se llama República de Reggae, pero es muy caro, más caro que Rotontón. La República de Reggae es un día solo y es mucho más caro que Rotontón. Entonces la gente no tiene condiciones de ir a un teatro, no tiene condiciones de ir a un espectáculo, porque la gente gana 1.400 y pocos reales, gana menos de 1.500. Como en general, un espectáculo es 150, 250 reales. Eso ahí quita mucho de la comida. Bueno, esta es un poco de la historia de por qué creamos a Los Bienaventurados. Los Bienaventurados era compuesto por gente como Miru, Lula en la guitarra, Mandela en el bajo, Moisés en la batería, Aluminio en la percusión, Garimpeiro también, que hacía guitarra y percusión, y yo, que hacía mis composiciones y estaba ahí también. Cada uno hacía sus canciones y cantaban las cosas y tenía sentido, pero ahora no nos quieren más. Dice que nosotros hablamos de que se queda muy el gobierno pobrecito, se quedan muy así ofendidos, se sienten ofendidos con mis letras y con las letras y con qué hacemos, y porque abrazamos gente que no tiene nada, y cuando vemos ellos hacemos que no lo conocemos. Ahora mismo en la inauguración de La Rocinha, que es una comunidad que nosotros conseguimos que hubiera una reforma a través de la cultura, y yo dije que no, que fueron ellos que consiguieron. Y en La Rocinha tuve gente en la inauguración, gente que ni ahí vive, sacando foto como si fueran ellos que habían conseguido alguna cosa, siendo que nosotros, los guerreros, estamos mirando de lejos, pero sabemos de todo lo que está pasando. Bueno, gente, de momento, vamos aquí con DJ Cosmic, Tunes Cosmic, Teen FM Rentería, Sin Tire Guerratear, Roots Reggae, Rock, sou seu Zé. O perigo é iminente. Se você não olhar pra frente, se você pensar que tem o controle da situação, se achando imortal, pensando que é o tal, se exaltando e se gabando, cheio de roupa da moda, contrair em sua cola. Você é a alegria de Babilônia, meu irmão. É quem banca o barão. Você mora no barraco, ele mora na mansão. Se te der um revolvinho, é porque tem um canhão. Se você cair no conto, vai parar é no valão. E amanhã vai ser notícia em uma televisão. Pegue a visão, irmão. Não feche o olho, não. Essa é a condição, sua situação. Pegue a visão, irmão. Não feche o olho, não. Essa é a condição, sua situação. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh, oh, yeah. É iminente. Se você não olhar pra frente, se você pensar que tem o controle da situação, deixando imortal, pensando que é o tal, se exaltando e se gabando, cheio de roupa da moda, contrair em sua cola. Você é a alegria de Babilônia, meu irmão. É quem banca o barão. Você mora num barraco, ele mora na mansão. Se te der um revolvinho, é porque tem um canhão. Se você cair no coro, vai parar é no balão. E amanhã vai ser notícia em uma televisão. É, pegue a visão, irmão. Não feche o olho, não. Essa é a condição, sua situação. Pegue a visão, irmão. Não veja o olho, não. Essa é a condição, sua situação. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, yeah. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh, oh, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Sí, estamos por aquí, Radio Sincilit y Ratia. Desde Venezuela por aquí, compartiendo un poco de música con mi compañero Seth. Roots, roots, roots, roots, roots. Aquí compartiendo un poquito de música, un poquito de reggae, un poquito de rap. Por aquí tenemos unas letricas que estamos... Y nada, voy a tirarlas por ahí. Sí, sí. Venezuela está en la casa. Ey, ey, ey, ey. Oh, oh. Hoy, hoy... Hoy mi alegría se convierte en lágrimas, viendo cómo mi pueblo desanda por el mundo derramando lágrimas, adaptándose a los climas. Aún no entiendo cómo han dejado a mi país en ruina mientras estos hijos se dan de vacaciones a las Malvinas. Ya se les olvidó cuántos jóvenes y ancianos murieron en las marchas del centro y de la zona andina. Dime a quién debo quejarme, que callado no puedo quedarme. Si me quejo al Dios Supremo, ¿será que él puede ayudarme? Solo tú y mi lápiz entienden la rechera y el dolor con el que escribo. Es increíble que hay personas que aún apoyan esta mierda. Ya no les diré chavista, les diré mendigos. Ustedes que ayudaron a acabar con mi sueño y con los sueños de mis panas. Y mucho criticando que solo quiero fama. Y hueputa, no ve que yo me expreso como se me da la gana. El gocho, el que los reales se gana honradamente. Aunque al rato se da un break para escribir algo coherente con rimas conscientes pa' mi gente. Es el de Santa Ana el que escribiendo no te miente y representando al pueblo. Porque sé que mucho le molesta la presencia de tu gobierno y estando lío, relajado. Que el gocho siempre diciendo la verdad se compra el lío. Ey, este temita estamos compartiendo por ahí música con... Con aquí, con mi compañero Seth. Eso. Bueno, aquí estamos, aquí con nuestra poesía. Y quiero mandar un gran abrazo al hermano Sargento García, que tiene que sus canciones para mí son muy, muy, muy, muy, muy buenas. Y tiene muy buenas, muchas buenas mensajes. Y yendo en esta línea, Sargento García, y siempre... Estoy, incluso está haciendo unas versiones de Sargento García en portugués. Y la canción es esta, que todo eso se va a acabar mal. Que todo, todo siempre acaba mal. Se sigue machacando a la gente. Un día de se levanta potente. Puño levantado para decir que es suficiente. Lo palo de la pasma ya tenemos bastante. Cuento de chinos que nos tiran a la mente. El palo de la pasma ya tenemos bastante. Nosotros solo queremos salir de este cine malolente. Y todo eso va a acabar mal. Mucha policía, poca diversión. Escucha mi son de revolución. Bueno, Sargento García, estoy haciendo una versión. Estoy haciendo una buena versión de Sargento García en portugués. Porque la letra es una letra... que está diciendo cosas de Brasil. Y todo eso va a acabar muy mal. Y está acabando. Que empieza mal, acaba mal. Ahora mismo tenemos un problema ahí con Lula, porque Lula no sabe de todo lo que está pasando. Que claro, Brasil es un país muy grande. Es casi un continente. Y hay muchos fachas en las instituciones del gobierno. Gente que se ha quedado ahí, que estão aí, que são eternos aí, que não saem para nada, porque nada, sempre tem aí um ajudando. E ultimamente estou sofrendo muitos ataques de la CONDER, Companhia de Desenvolvimento da Região. É um órgão do governo do estado, um órgão do governo que está machacando-me. Ou seja, a canção de Sargento Garcia tem muito que ver com isso. Tem muito, muito que ver com isso, porque eu creio que se esta canção representa um pouco o que estamos passando aí, e o que estamos passando é uma coisa muito grave, sabe? Não temos ajuda de nadie. De nada. E quando aparece um, eles podem dizer que não é racismo, põe um negrito, e esse negrito está, é um eterno do governo, que tem medo de seus jefes, e começam a dizer coisas que vocês e tal, e que estão fazendo. Estamos sendo massacrados por la CONDER, Companhia de Desenvolvimento de la Região. E por umas chicas que são aí, senhoras blancas, muito blancas, que chegam e querem dizer onde nós vamos viver. E se tu hablas um pouco, como eu, e hablado e me atacaram muito, muito, são muito racistas, é gente muito asquerosa, sabes? As gente aí, umas aí que são coordenadoras del governo e que nos trata como se fôramos perro. Eu tinha duas casas e el espaço para o espetáculo. E passaram o trator por cima de tudo e quedam negando-me todo o direito, descendo, mesmo eu tendo vídeos, tendo reportagem, tendo fotos, tenho documentos, pero eles estão resistindo porque são blancos. Tens todos os privilégios de um branco em Brasil. Tens todo o privilégio. E estou passando muito mal, muito mal. E claro, né, em minha cidade, agora e em todo o país, está aparecendo pobres de direita. Porque todos sabem que os pobres de direita, pobres de direita não existem. De direita são os ricos. E a CONDER é um órgão do governo do estado, do governo de Jerônimo. Ou seja, um senhor que é indígena está machacando-me, que sou indígena, e o tio, junto com os brancos, eu não estou entendendo o que está passando. Antigamente, os negros que faziam isso com outros negros se chamava Capitão do Mato. Capitão do Mato era o negro que ia aí, que estava detrás de los que se escapavam, de los negros que escapavam. Pero de los negros de Brasil Colônia, havia dois tipos. O negro de la senzala, que era o negro que trabalhava duro com la cana de açúcar, e o negro de la casa. E estos negros de la casa são os que estão atendendo nós. Porque nós reclamamos e o branco chama o negro de la casa, e o negro de la casa senta com nós. E he visto um que disse que foi diretor de um grupo cultural em Pelourinho, que falou para mim: ai, vosotros foram beneficiados. Não fui beneficiado em nada. Eu tinha minha casa, tinha duas casas e só tenho uma agora. Como fui beneficiado? E tudo isso culpa de las coordenadoras de la CONDER. Recordem bem o nome, hein? Porque logo estas tias estão ponendo a gente um contra o outro, e é uma peleia entre todos os pobres aí, porque todos querem casa. E elas, claro, a mim não me deram nada, mas a outros deram demasiado para que outros me perseguiram. Bueno, é assim, a coisa é assim. Então, vamos para adelante, Reggae DJ, DJ Cosmic! Escade! Uchus Cosmic, Teen FM Renteria, Sintini Gerratia, Roots Reggae, Reggae, Roots Rock, Reggae. Aí sou eu, hein? Alô? Seu Zé. Alô, Luciano? Sim, Zé, sou eu mesmo. É Zé, né? É, rapaz, é seu Zé. E aí, como é que tá? Aí, rapaz, eu tava afim de ir lá no ensaio do futuro do reggae hoje, rapaz. Como é que é? Jaca me falou que ia ter. É, rapaz, pode chegar aí, velho. Você é bem chegado. Venha mesmo, velho. A gente tá aqui esperando você. É, rapaz, eu vou até de buzu. Tô sabendo aí que não tá muito bom esse buzu aí, insegurança no buzu, mas... É, tô indo aí, não se preocupe não. Daqui a pouco eu vou. Daqui a pouco eu chego, viu? Falou, Zé. Vinha mesmo, viu? Que eu tô aqui esperando você, viu? Eu vou, rapaz. Tô chegando daqui a pouco. Tá bom? Valeu. Quero ir pro seu ensaio, faz tempo que não te vejo. Pra chegar lá na favela, dois buzu, três baculejo. Já falei com o mano Jaca, pra reserva o Aipim. Passou uma viatura e elas disseram assim: mão na cabeça, negão, outro baculejo, irmão. Apertaram meus dedos, chutaram minhas pernas. Que opressão! 200 jovens negros, moradores da periferia, são mortos no Brasil por dia. Pendura o chicote, desarma a escopeta, deixe de treta, deixe de treta. É isso aí, seu Zé, Luciano no bairro da paz. É, eu sou negão, acordo cedo pra vencer o dia, fazer a minha correria. Ando de um morcego, é, tem baculê, e pendurou chicote, desarma a escopeta. Que o negão correta. A onda agora é rabo de peixe, e eu só tenho a caneta. Vai me acusar de quê? De ser pobre, preto, favelado. Se lembre que eu sou honrado, na favela mora gente honrada, tchau. Aí Luciano, daqui a pouco chega aí, meu irmão. Os caras aqui, rapaz, me dando um baculejo, perguntando se eu tinha alguma coisa, que é que eu tinha no meu cabelo. É, esses caras são assim mesmo, rapaz. Eles pensam que ainda estão na ditadura. É, rapaz, eles pensam que todo preto é ladrão, que todo mundo fuma droga, que usa droga, mas não é assim não, rapaz. Alô, Zé, vivemos aqui então, no ensaio. Falou, Luciano, até mais. Da televisão, confundido, confundido, vai sair na TV como bandido. Confundido, ai, confundido, vai sair na TV como bandido. A crise vem de fora e de longe, meu irmão. Não trafique, não roube, não vá pra alienação. Confundido, confundido, confundido, ai, confundido. Você vai sair na TV se fazer isso, meu irmão. Eles roubam bem-estar, para eles bem-estar. Uma mulher furtou um leite no presídio, foi parar. Confundido, confundido, vai sair na TV como bandido. Confundido, mas confundido, vai sair na TV como bandido. A solução pra crise, eu tenho meu irmão. Legalize o ilegal e cobre imposto ao cidadão. Legalize já, legalize já. Legalize já, legalize já. Legalize já para a crise acabar. Confundido, confundido, vai sair na TV como bandido. Confundido, confundido, vai sair na TV como bandido. Oh, oh, oh. Vai sair na TV como bandido. Confundido, mas confundido. vai sair na TV como bandido. Se liga aí, galera, de plataforma aí, também de Piri e de Piripiri. No bairro da Paz, de Itaparica, alto das pombas, toda a galera da favela do Brasil, cuidado que essa onda é barril. O reggae tá dizendo: confundido, confundido, vai sair na TV como bandido. Confundido, confundido, oh, oh, oh. Confundido, confundido, é confuso. Kaixo, kaixo. Orain izango ja akustik bat, ona berria eta entzun dantza dezagun. Thank you. Escaricasco, escaricasco. Wiktunes Cosmic, TNFM, Renteria, Sintiri Gerratia, Roots Rock Reggae. Reggae Roots, Reggae de la Rocinha do Pelourinho, Reggae Ranocinha aí no Passo, Reggae, Reggae, Reggae, Reggae de Brasil, Reggae Mundial, Reggae Neuskadi, Reggae, Reggae, Reggae. Bueno, aqui estamos nos despedindo. Quero agradecer a Cosmic por la invitación. Me acuerdo que he venido aquí varias veces, pero ya hace 40 años que está esa radio aquí. Es una radio que está abierta para la gente y es una radio muy, muy, muy cultural, ¿sabes? Aquí es una radio que no es comercial, una radio que se preocupa con el social. Por eso que estamos aquí. Y nosotros tampoco queremos aparecer como los mejores de todo que no somos, ¿sabes? Hay gente siempre mejor que otro, pero nosotros no creemos en eso de mejores. Para mí, los mejores no son nada. Para mí, los mejores tienen que ser iguales. Porque si no es igual a mí, no es mejor que yo. Tampoco hay pequeños, somos todos iguales. Hay que tener un poco de conciencia social. La Rosinha del Pelourinho, ahí hubo una reforma más por causa de reggae y de la cultura, de los bienaventurados, de los invisibles. Y de Ellie, por ejemplo, que fue una niña que nosotros vimos crecer ahí con la percusión y hoy es una maestrina. Tenemos cultura en nuestra comunidad. No sé si con el movimiento que está ahora ahí de derecha, si vamos a seguir tranquilos porque ellos creen que todos los negros son monos. Y no somos así. Somos monos de guapo, pero monos no somos. Y bueno, agradecer al hermano por la invitación y vamos a seguir aquí haciendo un trabajo por Euskadi por algún tiempo. Y voy a volver a Brasil porque tenemos ahí un montón de problemas sociales para solucionar, tío. Porque problemas sociales no solo se soluciona con ONGs, no. Con ONGs, no. No se soluciona. Nosotros podemos ir directamente al problema. Porque ahora hay una enfermedad que la gente está teniendo que no sabe qué está pasando, pero la gente prefiere dar su dinero a la iglesia que a los pobres. Y los líderes religiosos ahí utilizan reloj de 1,000 euros, 2,000 euros, 5,000 euros, 10,000 euros, reloj, zapatos que valen son el precio de un coche, bolsas muy carísimas. Y mientras hay personas que van a su iglesia que gana un sueldo mínimo y tienen que dejar 10% de su sueldo. Y muchas veces hacen ellos campaña de, oye, vosotros tenéis 12 sueldos por mes, un año de sueldo, deja un mes aquí con nosotros que las puertas del cielo van a estar abiertas para vosotros más fácilmente. O sea, están vendiendo entrada para el cielo. Es un pedagio. Y son la gente del pedazo del cielo, ¿sabes? Y estamos en esta situación. Entonces, agradecer a Cosmic y por el cumple de la radio, que son 40 años. 40 años de radio no es poco. La experiencia es mucha y es un conocedor de la música reggae, de la cultura negra también. Y por eso que estamos aquí, porque tenemos que estar siempre con gente que nos reconoce como alguna cosa. Que lo que pasa en el mundo actual con Palestina y con otros países, principalmente con Palestina. Lo que está pasando con Palestina, el genocidio de Palestina, es una cosa vergonzosa. Y luego hay gente que dice que Israel es la tierra de Dios. Yo creo, ¿de qué Dios estás hablando? ¿De qué Dios estás hablando? Porque a veces si tú estás con Dios en la boca todo el tiempo, pero haciendo cosas malas, yo creo que eso no va a funcionar bien para ti incluso. Va a traer malas energías, malas cosas, mala historia. Y bueno, a ver lo que pasa. A ver lo que pasa. Bueno, muchas gracias, Come. Ascaricasco. Y Wixos Cosmic, Tine FM, Zintiles, Zinskil, Zeratia, Geratia, Roots Rock Reggae. Yeah, Cosmic. Hasta la próxima, hermano. Hasta el Rotontón, quizás. Esperamos que seamos llamados para el Rotontón. É isso aí. Bom, galera do Brasil, estamos aí, viu? A Rocinha, os bem-aventurados, talvez estejamos no Rotontón. Espero que esse material está chegando aí. Ao Brasil, brasileiro, baiano, Gente da Bahia, do Pelourinho, do Nordeste, da Santa Cruz, Vale das Pedrinhas, Pelourinho, Beiru, Arenoso, Barros Reis, Pero Vaz, Piparipe, Piripiri, até o da Barra também. Da Barra, Pituba, Itapuã, bom! Já sabe, estamos aqui, hein? Somos agora mundiais. Os bem-aventurados, está por todo mundo. Está com Lula na Inglaterra, está com Edinaldo no Alasca e está com vários personagens. On Roots Reggae Rasta! Bueno! Ascaricasco, Euskadi! Roots Reggae! Escaricasco, Roots Reggae, Winchus Cosmic, Sentir Gentile Gratia, Roots Rock Reggae, Salvador, Rocinha do Pelourinho, Bem-Aventurado, Os Invisíveis, Itaparica, não pode esquecer da Ilha Maravilhosa. Graças, Escaricasco. Bem-aventurados, Roots. Sim, like. Graças, sim, like, pela oportunidade. Estamos aqui mais uma vez. Na outra vez, depois de... Estamos... Seguramente, estaremos aqui, não? Sim, vamos trazer, se chamarmos o Rotonton, vamos estar aqui falando de nossa experiência de Rotonton, que seguro. Não somos buenos, pero temos confiança, somos muito confiantes. E creio que vamos conseguir alguma coisa. E futuramente, quem sabe, né, o que passa. Pero que o mensagem que passamos, que a gente entenda um pouco, em português, em espanhol e em euskera. Pronto. Porque nós, cada um aqui, representa uma parte do mundo. Nós outros somos representantes de várias partes do planeta. Aqui com nós outros temos brasileiros, vasco, argentino, venezuelano e africanos também. Bueno, Ascaricasco, Cosmi, Ascaricasco, Ascaricasco. Renteria. Go to Germany, you will hear Rastanea. andei no andaebanda. Menino joga daqui, menino joga de lá, e lá no cais da Bahia ninguém pode nem passar. Na roda da capoeira não tem lelê nem lalá. Ô laí laí lá, ô lelê, ô laí laí lá, ô lelê, ô laí laí lá, ô lelê, ô laí laí lá, ô lelê, ô laí laí lá, ô lelê, ô laí laí lá, ô lelê, ô laí laí lá, ô lelê, ô laí laí lá, ô lelê. Luanda é bandeira, Luanda é banda, menino joga daqui, tu joga de lá. É, Ascari Casco! Casco! Ascari Casco! Kosmik irratsaioa, zintzilik irrati librean. Jamaikan musika, uin libretan zer. Zorionak zintzilik irrati libreko lagunak, 40 urtez, adierazpen askatasunaren aldeko lanean, borrokan. Uno. Zintzilik irratia, irratsaioz bapo. Ostiralen saioa, hasierarako. Nola joan gootedan, gaur jakin beharko. Ondo presta ezazu gau paserontzako. Run it again! Tell them we can bless it up again. I miss it. Jam it again! Jam him come for jam it back again. I miss it. Run it again! Run him come for run it back again. We can't afford to let this vibe go. Yellow kids say, bless it again! Tell them we can bless it back again. I miss it. Sorry.